4 horas, seu Cap é Galeão. Copiei 111, 4 horas e 20, Galeão. Tá livre o táxi, contornando Pátio Uno, após Índia e Alfa para o ponto de espera da 10. O altímetro agora 10018. Chame quando pronto para a decolagem, o TAN 3601. Índia, Pátio de Alfa, ponto de espera 10, chama pronto. Ok, então 3601 está autorizado a alinhar e decolada 10. O vento é de 140 graus com 8 nós. 3601, no decolou ao 57, controle em 120.8, bom voo e bom dia. 208, bom dia, tá 3601. Controle Salvador, Batista, 3601, na saída da El, passando 2 Jambéis. Sobe 360 na vigilância 3601. Parou 360, 3601. Autorizado. Direto do Leda, 3601, obrigado.